Ó Senhor, em ti confio. Teu juízo é a luz que guia. Justos se alegram em tua verdade, e o ímpio não entende a tua bondade. Na transgressão há laço e dor, mas o justo canta em teu amor. Sabe o Senhor e humilde de coração, firmamos nossa fé em tua direção. Tua palavra é vida, nosso guia. Ó Senhor, encontramos alegria. O homem que ama a sabedoria alegra o pai, traz harmonia. Na varar e na repreensão encontramos a sabedoria em tua mão. Quando os ímpios se multiplicam, os justos em ti sempre se edificam. Sabe o Senhor e humildes de coração, nossa fé em tua direção. Tua palavra é vida, nosso guia. Ó Senhor, em ti encontramos alegria. Na voz do justo há paz e amor. Em ti, Senhor, encontramos valor. A soberania é tua, ó Rei. Em tua presença não temerei. Sabe o Senhor e humildes de coração, firmamos nossa fé em tua direção. Tua palavra é vida, nosso guia. Ó Senhor, em ti encontramos alegria. Português e worship, acústica e guitarra, piano.